CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista neste sábado 17 de maio de 2014. Recebo aqui no estúdio da CBN Foz a visita dele, que tomou posse agora na noite de quinta-feira como novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, empresário João Batista de Oliveira. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer conversar com você neste primeiro sábado já depois da sua posse como presidente da ACIF, mas as atividades, inclusive deste atual mandato, tiveram início antes ainda, lá no comecinho do mês, já realizando reuniões, participando de atividades já como presidente da ACIF? De fato, eu já assumi a presidência desde o dia 2 de maio, que o último dia de abril foi o último dia da gestão da outra diretoria, que era comandada pelo Rony Temp. E a gente já está trabalhando. Agora, eu já era vice-presidente, já venho acompanhando a gestão. O Rony Temp assume o Conselho Deliberativo e está acompanhando a gente. Então, as coisas continuaram assim num fluxo natural, normal. E vamos até conversar um pouco aqui neste CBN Entrevista, apresentá-lo até para a sociedade que nos ouve neste momento. João Batista de Oliveira é um empresário bastante conhecido na cidade aqui de Foz do Iguaçu, presente inclusive em Foz desde 1988. Sem dúvida. Eu sou paulista, né, do interior do estado de São Paulo, aí vim para o Paraná, para Londrina em 1984. Em 1988 vim para Foz do Iguaçu e desde então estamos empreendendo os nossos negócios nessa cidade. 54 anos, atuação em áreas bastante distintas, uma delas inclusive a área de mídia exterior aqui em Foz. Eu faço parte de um grupo, que nós temos um negócio de comunicação de mídia exterior, que é em todo o estado do Paraná, as principais cidades: Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Londrina e também a capital, Curitiba. Temos um escritório em São Paulo, que ajuda a manter esse nosso negócio. E nós temos também uma indústria de produtos de artefatos de fibras, mais focada em hidromassagem, que é onde hoje eu dedico 70% a 80% do meu tempo profissional. Eu vou lhe perguntar até sobre essa questão da mídia exterior, que é um assunto que inclusive nós já debatemos aqui na programação da CBN. Mídia exterior que passou recentemente por uma regulamentação aqui em Foz do Iguaçu. Como é que você também, como empresário deste setor, acompanhou este processo? Na verdade, Guilherme, primeiro que eu fiz parte da Central de Outdoor, que é uma associação nacional, e eu fui diretor de ética durante duas gestões, fiz parte de outros cargos dentro dessa diretoria, dentro dessa associação. E desde 2002 a gente vem trabalhando intensivamente no sentido de fazer o ordenamento de todas a mídia exterior de todo o Brasil. São 1.100 empresas filiadas a essa associação, então o trabalho foi muito intenso das próprias empresas tomarem a iniciativa junto ao poder público para solicitar e promover o ordenamento dessa mídia. E aqui em Foz do Iguaçu, desde 2002, nós conseguimos fazer um decreto, e esse decreto ele deu uma ordenada somente na mídia, somente nos painéis de mídia exterior, e esse decreto existe até hoje, sofreu algumas alterações, existe até hoje. Eu acho até que ele é uma coisa assim, que é um instrumento que ele diminui, ele regula, ele disciplina, mas só que ele não foi fiscalizado da forma que deveria ser. E mais recentemente, através de uma iniciativa da ACIF, foi feito um projeto de lei, agora vai deixar de ser decreto e vai ser lei, que é um projeto mais abrangente, que ele disciplina tanto a mídia exterior, que são os painéis e outdoor, essas coisas, como disciplina também a identificação de loja, a identificação de fachadas. Então, ele é uma disciplina de toda a comunicação exterior dentro do nosso município. E esse ponto que você tocou é bastante importante também, porque quando falamos de mídia exterior, não podemos nos esquecer justamente das fachadas das lojas também, né, dos estabelecimentos, né? Sem dúvida, porque os painéis parece que são muitos porque eles têm pontos críticos. Por exemplo, a região da ponte é um ponto crítico e tem painéis. Mas existe hoje em Foz do Iguaçu em torno de 800 painéis no total de mídia. Levantamento feito pelo CEPEX, que é o Sindicato da Mídia Exterior, da qual eu também já fiz parte. Hoje tem uma outra pessoa dirigindo esse sindicato. Mas são 700 perto de 800 painéis. Agora, fachadas tem 5 mil, então ela tem um volume muito maior. Então ela precisa também ser disciplinada, porque o comerciante tem todo o direito de exibir a sua marca, exibir o produto que ele trabalha, mas quando ele avança muito a calçada, o vizinho dele é obrigado a avançar um pouco mais, o outro vizinho é obrigado a avançar um pouco mais. Isso vai havendo uma invasão do espaço público, uma invasão uma mistura de comunicação e essa coisa toda que acaba tendo a necessidade do ordenamento. A mesma coisa acontece com os painéis. Uma empresa coloca um painel de um determinado tamanho, a outra, para aparecer, coloca um painel um pouco maior, a outra um pouco maior, e chega ao cúmulo da gente ter dentro do município, dentro da zona urbana de Foz do Iguaçu, painéis de 300, 350 metros quadrados, e que realmente é uma coisa muito nociva para o visual, para a paisagem urbana, para uma cidade turística como a nossa. E um perigo também, muitas vezes, né? Até algumas estruturas de madeira, você até citou a questão ali da Ponte Internacional da Amizade, enfim, em caso de vendavais, isso era uma grande preocupação, e até por isso se trabalhou na questão de modificar um pouco do tipo do material, no caso das placas de publicidade expostos na cidade. Olha, exemplo de Curitiba, exemplo de Vitória, exemplo de Salvador, exemplo de muitas outras, de Londrina, de muitas outras cidades que eu ajudei a trabalhar esse processo de disciplinar a mídia exterior, Foz do Iguaçu, a partir do momento que essa lei entrar em vigor, se isso acontecer da forma que está, é necessário ter a assinatura do engenheiro com ART, de fundação, de estrutural, e se for iluminado, é necessário ter também uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro elétrico. Então, a empresa ela tem que ter as características técnicas de segurança dentro das normas brasileiras e assinada por um profissional responsável, que é, no caso, os engenheiros, ou elétrico, ou engenheiro estrutural, ou engenheiro de fundação. E ele pergunta agora também sobre essa atuação nessa área que você citou até de hidromassagens, enfim, sua empresa Aqua Vitale é uma das grandes empresas do setor, não apenas aqui em Foz do Iguaçu, mas também no estado do Paraná. Como é que está aquecido este mercado atualmente? Olha, a nossa empresa, ela tem 7 anos que nós entramos nesse ramo aí, e ela tem só crescido, a gente tem conquistado mais mercados, né? Hoje, além do Paraná, nós trabalhamos também em Santa Catarina, temos alguns negócios no Rio Grande do Sul, temos bastante negócio no Mato Grosso do Sul, temos negócio no Paraguai. E esse mercado, ele acompanha muito o mercado da construção. O mercado da construção continua aquecido, algumas regiões existem algumas alterações, mas sempre que uma região está menos aquecida, outra está mais aquecida, o mercado de Santa Catarina continua super aquecido, com muita dificuldade de mão de obra nesse setor, muitas cidades do Paraná aquecido, Maringá muito aquecido, a gente tem muitos negócios em Maringá, é um grande mercado, uma cidade que cresce muito, a construção é de alto padrão, uma coisa impressionante, fantástica que acontece naquela cidade. Então é um mercado que a gente está atualizando, a gente tem alguns negócios com a China, trazendo algumas novidades, algumas tecnologias novas, estamos desenvolvendo novos produtos, lançando novas linhas de produtos, acabamos de lançar uma linha agora específica para hotéis, resorts, com spas grandes. Então eu diria que é um mercado aquecido, promissor e crescente. Estou conversando aqui na CBN, neste CBN Entrevista, com o empresário João Batista de Oliveira, ele que foi empossado nessa semana oficialmente, né? Porque, que nem você comentou, desde o começo do mês já estava atuando como presidente da CIF. Na quinta-feira agora houve a solenidade oficial de posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. E nós vamos rapidamente a um intervalo aqui na programação da CBN para que você possa conferir também em rede nacional as informações do repórter CBN. Já voltamos com a segunda parte desta entrevista aqui na Rádio que Toca Notícia. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando neste programa com o empresário João Batista de Oliveira, ele que na quinta-feira à noite, juntamente com toda a diretoria, nova diretoria da CIF, houve ali o ato oficial de posse, de apresentação deste mandato que começa agora em 2014 e vai até 2016, João? São 2 anos. 2 anos de mandato e no qual, inclusive, você já carrega a experiência anterior de ter sido vice-presidente da ACIF na gestão que terminou agora no finalzinho de abril. Como é que é este trabalho no associativismo, numa entidade como a ACIF, que nos últimos anos a gente observa vem se fortalecendo? Na verdade, a minha história na CIF começou em 1998, quando foi fundado o Conselho Jovem Empreendedor, que foi fundado pelo Rudinei Alamine, por mim, por Rony e por muitas outras pessoas. E esse primeiro Conselho Jovem Empreendedor acabou gerando o Rudinei Alamine de presidente, depois o Rony, agora eu. Então foi realmente um celeiro de formação de lideranças, né? E foi muito interessante. Agora, na última gestão, eu era vice-presidente e acompanhei toda a gestão do Rony. E agora a CIF, com o trabalho que foi feito nessas últimas gestões, a CIF vem se transformando numa agência de desenvolvimento local e regional muito forte através da prestação de serviço, que ela tem exemplo do cartão de vale alimentação que veio socializar a cesta básica, né, que o trabalhador hoje ele compra só o que ele quer, não precisa receber 3 pacotes de arroz e consumir um. A exemplo do plano de saúde que dá desconto para o nosso associado, a exemplo da cooperativa de crédito Sicoobi também, que é nossa parceira. A exemplo do nosso banco de dados SPC Serasa Faciap, que é o maior e melhor banco de dados do Brasil. E a exemplo de muitos outros benefícios que existe na CIF, quando a gente fala em fortalecer o associativismo do resultado, a gente está falando em fortalecer essas parcerias. Nós temos parceria com Itaipu, com PTI. Então, quando a gente fortalece o associativismo, a gente fortalece, na verdade, os nossos parceiros, crescer, fazer aumentar os nossos parceiros, fortalecer a prestação de serviço também. Para aumentar a competitividade dos nossos associados, fortalecer os benefícios, melhorar ainda mais a nossa comunicação. Além de tudo que já é feito, nós estamos lançamos ontem a reedição da nossa revista CIF, que ela vai servir como uma ferramenta de aproximação do associado com a entidade, e a gente pretende fortalecer o nosso associativismo por aí. A gente sabe que no Brasil a cultura, muitas vezes, de associativismo, ela ainda não é tão presente quanto em outros países. Você vai poder dizer melhor do que eu, falando aqui, de um universo de empresas que nós temos em Foz. A gente sabe que apenas um percentual faz parte da associação da CIF ou de qualquer outra associação que venha a representar determinada categoria. O que é que falta muitas vezes para que o empresário se empenhe, esteja engajado com as campanhas, com as associações que o representam? Nós não precisamos nem falar de outros países, de outras cidades, né? O percentual de empresas associadas, por exemplo, em Maringá, o percentual de empresas associadas em Marechal Cândido Rondon, Toledo, é um percentual 3 vezes maior do que o percentual de empresas de Foz do Iguaçu, mas eu acho que é uma característica de mercado. Foz do Iguaçu é uma cidade que ela é caracterizada pelo comércio, tem poucas indústrias, teve uma época que tinha muitas exportadoras, que a associação era focada em cima de exportadoras, e hoje já não são tão fortes mais. A Vila Portes ela deu uma modificada em função da economia, em função da mudança de câmbio, em função da própria mudança de economia do Paraguai. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, e uma transformação positiva, haja visto que nas últimas 3 gestões o nosso número de associados ativo passou de 580 e poucos para 1.100, quer dizer, nós dobramos em 3 gestões. Então, há realmente assim uma possibilidade da gente aumentar mais isso, mas há também um crescimento crescente, um crescimento constante. Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo, que a cada ano, a cada gestão, é a gente divulgar, trazer o associado para conhecer os produtos, para conhecer o serviço, conhecer as vantagens, trazer os associados para discutir os seus problemas através de programas que a CIF tem, que reúne empresários do mesmo setor para poder se unirem e não se considerarem concorrentes e sim parceiros, né, com as causas macros. E enfim, a CIF ela oferece o serviço, os empresários precisam conhecer para que usem e para que aumente a sua competitividade e venha sempre ser nosso parceiro. Um exemplo até disso que você está falando é a questão da área têxtil aqui em Foz do Iguaçu. Está sendo feito um trabalho nessa área aqui em Foz? Está sendo feito um trabalho, sim. Inclusive o CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, liderado pelo Danilo, pelo SAMEC e pelo Jaime Nascimento, com o secretário, né, o Samek Vice, o presidente é o Danilo, fez uma proposta do plano plurianual da prefeitura de colocar o desenvolvimento desse polo têxtil. E a gente tem informações, inclusive a nossa revista da CIF traz uma matéria a respeito desse assunto. A gente tem informações que, assim, sem muita organização, um grupo que se reúne dentro da CIF, eles já estão fazendo missões empresariais e já emprega esse setor mais de 1.100 pessoas. Então, existe uma grande possibilidade. A CIF, a faculdade UDC, ela tem curso nessa área aí. Fiquei sabendo até que os alunos da UDC ganharam prêmio de concursos de estilistas por aí. Então, existe assim, uma tendência realmente de uma vertente para esse setor da economia caminhar em frente. Foz do Iguaçu passou por muitas modificações na economia nos últimos anos. Agora, uma característica que a gente percebe, que uma característica nociva, inclusive, que lamentavelmente continua, é a da informalidade. Existe uma informalidade muito grande aqui em Foz do Iguaçu. Como é que uma associação como a CIF vê até as ações que são desenvolvidas na nossa cidade para tentar diminuir um pouco essa informalidade do mercado? A CIF ela é totalmente a favor da legalidade, inclusive ela apoia a Receita Federal, existe um programa apoiado pela CIF que se chama Cidadão Legal, é uma parceria da CIF com a Receita Federal. Houve já mutirões para poder fazer processo de legalização. A CIF tem produtos para pequenos empresários, para microempresários que possam querer se legalizar e se associar à CIF. E a gente sabe que a mudança da economia não nos permite mais esse tipo de atuação. As empresas têm que ser legal, têm que recolher seus impostos, têm que registrar seus funcionários, e é esse o caminho que a CIF vai sempre apoiar e sempre pensar. Tem que não apenas ser legal, mas também profissional. Tem que haver um constante processo de aprimoramento na gestão das empresas. Isso é algo que também uma entidade como a CIF procura focar nos seus trabalhos diários? A mudança do mercado hoje ela é muito rápida. O empresário tem que estar muito atento, né? O empresário que não está atento hoje, ele não consegue acompanhar as mudanças, ele não consegue acompanhar a concorrência, não consegue ser competitivo. E as pessoas que estão agregada dentro de uma associação, ela consegue ter mais informação, ela consegue acompanhar mais, né? Então, a CIF está sempre focada em concursos, com orientação, com o programa Empreender, que nós temos lá dentro, que é esse programa que reúne as empresas para discutir os assuntos do seu setor. Então, as pessoas que estão, os empresários que estão agrupados dentro de uma associação, como é a Associação ACIF ou outras associações, evidentemente que ele tem muito mais acesso à informação do que um outro empresário qualquer. A ACIF aqui em Foz do Iguaçu está passando por um processo de transformação. Inclusive, agora, faz pouco tempo, né, o presidente Rony Tempe, presidente da gestão anterior, apresentou ali o início das obras, né, na nova sede da CIF, enfim. É um projeto bastante ousado. Como é que você, agora que estará até 2016 no comando da CIF, como é que você vê esse projeto de construção da nova sede e de um edifício residencial junto ali para financiar estas obras? Na verdade, a CIF ela entrou primeiramente com o terreno e ela entrou também com o projeto. O edifício ele ajuda a financiar, mas a CIF participou também com uma boa parte desse valor. E agora a gente vê que a CIF ela se consolida com a nova sede de vez como uma entidade que vai liderar cada vez mais, vai se transformar num fórum de debate de ideias de toda a sociedade de Foz do Iguaçu. São 3.700 metros que não vai agregar só a CIF com as suas salas de aula, com o seu parlamento, com as suas salas de reunião, vai agregar também outras entidades que queiram se instalar ali e vai virar realmente, vai se transformar realmente num centro de encontro das entidades, um centro de debate, um centro de troca de ideias no sentido do desenvolvimento da nossa cidade. É um projeto realmente bastante bonito. Quem quiser pode procurar na internet, inclusive as imagens a respeito deste edifício. E o nome dele é uma palavra em Guarani, edifício Omoiru. O que é que significa, como foi, até que foi o processo de escolha deste nome? A diretoria executiva, através do Dima e da Natália, lançaram uma campanha orientados pelo conselho. E essa campanha, o objetivo era determinar e colocar um nome no, na obra, no edifício. E aí esse nome foi o mais votado, foi um nome que foi dado ideia para um funcionário da CIF, ele foi mais votado e ele significa associação em Guarani. Né? Teve muitos outros nomes muito bem votados, mas esse foi o que mais votado, foi o mais votado. Então, como a regra do concurso era o mais votado, seria o nome, foi esse. Eu acho que é um bom nome. A nossa região é uma região realmente que foi... É uma região indígena, né? Antiga, o Guarani, né? Está presente em tudo, né? Paraná, Itaipu, tudo. Iguaçu, Tarobá. Enfim, Tarobá, exatamente. Iguaçu, é. Então, eu acho que foi um bom nome. O edifício Emoeru pode ser também o prédio da CIF, pode ser, mas vai ser edifício Emoeru. Falando de associação, imediatamente vem na cabeça também a palavra integração. Como é que a CIF, até com o advento desse conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz, o CODEFOS, como é que a CIF vem trabalhando em conjunto com as demais entidades no sentido de fortalecer a economia da cidade e proporcionar também essas alternativas de desenvolvimento? CODEFOS surge como uma ferramenta fundamental para pensar o presente e também o futuro? Nós precisamos pensar assim, que o brasileiro ele sempre está envolvido com algum tipo de associação. Todos os brasileiros são envolvidos em algum tipo de associação. Ou é o sindicato, ou é o condomínio, ou é a associação de classe, principalmente, né? Qualquer coisa nesse sentido assim. Agora, as associações de classe, as associações que existem, os condomínios, as associações, elas são criadas para defender o interesse da classe, o interesse próprio. E o que não é errado, porque elas foram criadas exatamente para isso. Né? E não existe nenhuma entidade que cuide do interesse, que pense o interesse coletivo, que pensa em horizonte mais distante, projetos a médio e longo prazo. E o CODEFOS veio exatamente para poder conquistar a união dessas entidades, pensando a nossa região e a nossa cidade para o horizonte de 2040. O CODEFOS hoje ele faz projeto para 2040, está pensando a nossa cidade para 2040. Evidentemente que tem demandas que são imediatas, mas tem demandas que estão sendo pensadas para 2040. Nós vamos viver daqui a 10 anos o que nós estamos fazendo hoje, e hoje com certeza estamos vivendo aqui o que nós fizemos há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 12, ou qualquer coisa parecida. Então, o CODEFOS, ele pensa dessa forma. E a CIF, ela apoia incondicionalmente o CODEFOS, como apoia também o CODELESTE, como apoia também o CODESP, que é o CODELESTE é o Conselho de Desenvolvimento de Cidade Leste, que está sendo apoiado pelo SEBRAE, pelo Programa Fronteiras Cooperativas, que é um programa que visa o desenvolvimento de cidades fronteiriças, né? Um programa que já existe em outros países, que está sendo trazido para cá. O CODESP, que é o Conselho de Desenvolvimento de Porto Iguaçu, que pensa numa região e não só numa cidade. E a CIF participa e apoia incondicionalmente todos esses programas, como apoia também os órgãos de turismo, o Fundo Iguaçu, o CONTUR e outros órgãos de turismo de outras associações que existem aqui na nossa cidade. Você citou aí o Conselho de Porto Iguaçu, Sul, também o Conselho de Cidade Leste, enfim, durante muito tempo mesmo aqui na nossa cidade, parece que se impregnou uma mentalidade de que Foz do Iguaçu, até um ex-prefeito cunhou essa frase, né, Foz do Iguaçu como fim de linha, o que dificultaria atrair alguns investimentos. Mas olhando nessa visão mais agrupada, mais global, até a gente pode observar que aqui, na verdade, é uma porta de entrada para Paraguai e Argentina, e pensando mais além, por que não até o Oceano Pacífico, através do território da Argentina e do Chile. Essa integração entre Brasil, Argentina e Paraguai, é possível pensar o desenvolvimento da região sem pensar na integração nas cadeias produtivas entre os três países? Foz do Iguaçu, depende para que lado nós olhamos, ou se nós olhamos de cima, ou se nós olhamos para o leste. Agora, eu acho que nós temos, se olhando de cima, nós vamos ver que Foz do Iguaçu ela está estrategicamente localizada na América Latina. Bem no centro do continente aqui, né? No centro do continente, está no meio de três aeroportos internacionais, que é o aeroporto de Guarani, o aeroporto aqui de Porto Iguaçu, o aeroporto de Foz do Iguaçu. Existe aqui a logística rodoviária, existe a logística fluvial também que pode ser explorada. Pode ser um centro de logística aérea, porque hoje já tem voos aqui para Chile, pode ampliar isso aí com a ampliação do nosso aeroporto. O desenvolvimento... E tem uma outra coisa também que é sempre importante lembrar, que Foz do Iguaçu, apesar de ser uma cidade atípica, que tem os problemas de economia, problemas de moeda, essa coisa toda, existe sempre uma forma de compensação. Né? Teve um tempo que os argentinos todos compravam tudo aqui em Foz do Iguaçu. Hoje a moeda favorece e os brasileiros estão indo lá, mas tem os paraguaios que vêm comprar, que trabalham, que produzem e que vêm e compensam isso. Então Foz do Iguaçu ela tá sempre sendo compensada pelos outros países. Por isso que a gente tem que pensar regionalmente, tem que pensar também no desenvolvimento da Cidade de Leste. Esse Codeleste aí está com um projeto lá que é o Castro Taniguchi, que é o ex-prefeito de Curitiba, que está assessorando, que fazendo toda a revitalização, vão fazer calçadões, não vai circular carro mais no centro, um projeto extraordinário, vai se transformar realmente numa cidade turística, de compra turística, e que vai nos favorecer também. Vai dar mais emprego, vai receber o turista que vem para Foz do Iguaçu, vai ajudar com que a gente faça com que o turista permaneça mais um dia e meio, que é o nosso objetivo do trade turístico, que é aumentar em 25% o gasto do turista em nossa cidade. Então, pensando regionalmente, a gente vai conseguindo essas conquistas. E o projeto Beira Foz, você citou aí a questão de Cidade Leste, que realmente há esse plano que está sendo trabalhado ali para revitalizar a área central de Cidade Leste. E o projeto Beira Foz, como é que está atualmente? O projeto Beira Foz ele está sendo trabalhado aí com apoio da CIF, evidentemente, mas pelo Fundo Iguaçu, pela Itaipu, PTI e também pela Secretaria de Turismo e pelo Codefoz. Foi contratada agora uma assessoria, se não me engano, britânica, com o nome de Arup, que essa assessoria ela tem um know-how já de fazer projetos fronteiriços para desenvolvimento. E esse projeto está fazendo um estudo da viabilidade de como explorar isso de forma racional, de forma que fique realmente sendo utilizado e de forma que seja explorado. Porque se pegar toda a extensão da Beira Rio, não tem nem da Beira Rio, não tem nem como explorar isso comercialmente. É muito. O projeto tem que ser feito por etapas. Então a Arup está fazendo esse estudo e vai ter um fórum agora, dia 28 de maio, e esse fórum será apresentado o resultado dessa pesquisa. Estou conversando aqui na CBN com o empresário João Batista de Oliveira, ele que assumiu a presidência da ACIF agora no comecinho do mês. A posse foi quinta-feira, posse de toda a diretoria da ACIF num evento ali no Hotel Recanto Cataratas, e a gente sabe que esse evento de quinta-feira, por exemplo, ele começou ali por volta das 7h30 da noite, se estendeu até a madrugada de sexta-feira. Para segunda-feira agora, já há também uma reunião marcada da CIF. Como é que faz para conciliar toda essa atividade entre os seus próprios negócios, negócios particulares, e também essa atuação como presidente da entidade? Bom, de fato, segunda-feira a gente já tem uma reunião de treinamento dos nossos diretores. Vai ser aplicado a instrução sobre o programa Capacitar, que é o programa de administrativo que é utilizado lá dentro da ACIF, e para que todos os diretores conheçam o que a ACIF já oferece, como é que são os processos internos administrativos da ACIF no que diz respeito ao associativismo, no que diz respeito à prestação de serviço, no que diz respeito também à gestão interna de como é que tudo isso funciona. Vão ser divididos em duas etapas, nessa segunda-feira e na outra segunda-feira. E, além disso, tem todas essas demandas que o presidente representa politicamente em abertura de evento, abertura de empresa, e a gente vai conciliando isso, delegando para os nossos parceiros, delegando para os nossos gerentes, para os nossos funcionários, e administra-se, né? Politicamente, até que você citou, neste ano haverá a participação da CIF também nessas campanhas pelo voto útil aqui em Foz do Iguaçu. Como é que vocês estão avaliando também todo este assunto? É um assunto um pouco delicado para a CIF, porque estatutariamente a CIF ela não é autorizada, nós não somos autorizados a interferir na questão política, né? E a exemplo de outros anos que nós tentamos, que a CIF tentou fazer algumas campanhas, a gente percebeu que não surtiu resultado prático, porque quando a gente fala em votos de candidato de Foz, hoje, para se ter uma ideia, os candidatos, os deputados que têm apoiado Foz são candidatos que não são de Foz do Iguaçu. Quando a gente fala em eleger o deputado mais viável ou o candidato mais viável, é muito difícil, porque mesmo com pesquisa, para a gente indicar o mais viável, a pesquisa ela aponta uma direção, mas ela não garante que aquele realmente é mais viável. Então a gente não vê uma forma de fazer isso sem criar um atrito com algum lado. né? E seria interessante que os partidos políticos se reunissem e lançassem menos candidatos para que os votos fossem mais condensados e que pudesse realmente a gente eleger. Mas isso também eu acho que é difícil para o partido, porque o voto de legenda, o processo eleitoral brasileiro, através do voto de legenda, o candidato muitas vezes está sendo lançado candidato aqui para ajudar uma legenda estadual, não para ajudar a legenda regional ou local. Então esse processo dificulta, às vezes, a gente eleger um candidato de Foz do Iguaçu. Então, mas é um assunto que a gente está levando para o conselho, está levando para a diretoria, depois vamos lançar esse assunto no conselho deliberativo e vamos apontar uma resposta mais definitiva. João Batista, muito obrigado por essa participação aqui na CBN Foz, e nós deixamos aqui, em nome também de toda a Rádio CBN, nossas felicitações a vocês que estão integrando esta nova chapa, diretoria da CIF, até o ano de 2016. Desejos aí de sucesso em todo este trabalho. Muito obrigado, Guilherme, e aproveito também para convidar as pessoas que não conhecem a CIF, que vão até lá conhecer os processos, conhecer os produtos, conhecer os benefícios que a associação pode proporcionar aos empresários, e estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Esta conversa com o empresário João Batista de Oliveira, novo presidente da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.